Por fim, o que você pode fazer? Se alguém não fala inglês tão bem quanto você, não significa que a pessoa seja ignorante. Isso significa que ela fala melhor em uma das outras 7 mil línguas do mundo. Todos nós, com muitas habilidades e experiências diferentes, precisamos trabalhar juntos para criar e expandir uma internet verdadeiramente multilingue. Também precisamos garantir que as informações e conhecimentos que compartilhamos nessas muitas línguas não causem males, mas, em vez disso, levem ao bem coletivo do nosso mundo. Precisamos do que chamamos de solidariedade em ação. Se você estiver na área de tecnologia, reconheça como as políticas da sua empresa estão contribuindo, ou não, para a multilinguagem da internet e para o aprofundamento do conhecimento humano compartilhado. Dê destaque ao trabalho de internacionalização e localização de idiomas marginalizados em suas estratégias, em vez de tratar essa questão como supérflua. Faça isso em parceria com a comunidade, em vez de usar uma abordagem de cima para baixo e descontextualizada. Aceite as críticas bem embasadas de grandes modelos de linguagem e tecnologias de linguagem automatizadas e os extensos danos que eles podem causar sem uma supervisão humana cuidadosa. Crie processos humanos de atenção e cuidado à contextualização, curadoria e moderação de todo o trabalho linguístico, usando conjuntos de dados menores administrados pela comunidade. Trabalhe respeitosamente com as comunidades, especialmente aquelas mais marginalizadas e que provavelmente serão as mais prejudicadas por qualquer falta de cuidado e atenção. Recorra a quem pode lhe dar tempo e experiência nessas comunidades linguísticas. Se você trabalhar em uma organização de padrões de tecnologia, reconheça como os padrões de linguagem precisam estar muito bem contextualizados. Construa relacionamentos e processos melhores com comunidades linguísticas marginalizadas para que mais padrões possam ser feitos em parceria com comunidades e, ainda melhor, conduzidos por elas. Convide intencionalmente mais membros de comunidades linguísticas marginalizadas para fazer parte da governança e dê a eles os recursos necessários para participarem plenamente, se você atuar no governo. Reconheça que o conteúdo nos idiomas de seus cidadãos precisa ser acessível a todos, não apenas para uma minoria privilegiada. Apoie a expansão do conteúdo nos idiomas de e para aqueles que são marginalizados ou discriminados em suas regiões. Apoie a preservação e digitalização de línguas marginalizadas em sua região, não apenas das línguas dominantes. Se você estiver na área de software livre e aberto e de conhecimento aberto, reconheça que a tecnologia e o conhecimento gratuitos e de código aberto também têm seus próprios desequilíbrios e limitações de poder, embora se destinem ao bem coletivo. Respeite os limites que as comunidades marginalizadas estabelecem em seu compartilhamento de conhecimentos, especialmente devido às formas como seus conhecimentos foram historicamente explorados e mercantilizados no passado. Trabalhe com comunidades linguísticas marginalizadas para criar as tecnologias e conhecimentos de que precisam, não apenas os quais você acha que precisam. Se você estiver em uma instituição GLAM, galerias, bibliotecas, arquivos, museus e memória, reconheça que a linguagem está no centro dos conhecimentos e culturas de que você está fazendo a curadoria, preservando e exibindo. Trabalhe com comunidades linguísticas marginalizadas para garantir que suas histórias e línguas sejam afirmadas, reconhecidas e amplificadas como desejam, com formas de identificar sua proveniência ou a propriedade e localização dos materiais. Isso inclui o direito das comunidades marginalizadas de optar por não ter certos conhecimentos e materiais compartilhados publicamente. Isso é essencial porque muitas instituições GLAM, especialmente no norte global, estão enraizadas em histórias complexas de colonização e capitalismo. Certifique-se de que os materiais linguísticos armazenados em suas coleções sejam de acesso livre e fácil às comunidades marginalizadas e seus aliados, para que possamos construir uma infraestrutura linguística coletiva juntos. Se você estiver na área de educação, reconheça como nossa educação privilegia fontes baseadas em texto e em certos idiomas. Expanda suas formas de ensino e aprendizagem para incluir vários idiomas e as diferentes formas de linguagem e conhecimento que eles incorporam. Leia, ouça e cite trabalhos de tradução sempre que possível e incentive outros a fazer o mesmo. se você estiver no mercado editorial. Reconheça o quanto a maioria das publicações no mundo atual privilegia as línguas coloniais europeias. Expanda o número de idiomas em que você publica e faça digitalizações em todos esses idiomas. Publique mais livros e materiais multilíngues. Experimente formas multimodais de publicação, de modo que diferentes formas de linguagem, oral, visual e textual, possam ser compartilhadas simultaneamente com mais facilidade. Honre e reconheça seus tradutores. Se você estiver na área de filantropia, reconheça que a linguagem está no cerne da expertise, experiência e conhecimento humanos de todos os tipos, não importa o que você financia. Ofereça tradução simultânea ou consecutiva em vários idiomas em todos os diferentes eventos e convenções globais e regionais que você apoia. Apoie a produção, preservação e digitalização de materiais nos idiomas das comunidades que você apoia e certifique-se de que seus próprios materiais estejam nos idiomas dessas comunidades. Se você estiver em uma comunidade linguística marginalizada, reconheça que você não está sozinho. Saiba que é um direito da sua comunidade decidir quais conhecimentos vocês gostariam de compartilhar com o mundo e de que forma. Trabalhe com os mais velhos, acadêmicos e gerações mais jovens em sua comunidade, bem como amigos de outras comunidades, para coletar e compartilhar esse conhecimento. Se você quiser se conectar com pessoas, outras pessoas que fazem um trabalho semelhante, entre em contato conosco. Se você ama idiomas e está pensando no que pode fazer, reconheça que idiomas estão no cerne do que somos e do que fazemos, e são fundamentais para diferentes conhecimentos e culturas, incluindo a sua. Tenha conversas com sua família, amigos e comunidades para destacar como e por que o inglês e alguns outros idiomas dominam o acesso e o conteúdo da internet e como mudar isso juntos. Procure ativamente, leia, ouça e compartilhe contribuições de comunidades linguísticas marginalizadas, inclusive este relatório. Se você quiser receber atualizações sobre a nossa iniciativa, nos siga nas redes sociais.